amor me vendeu. Sabias, fica precisa ceder. A lua é para sonhar, o sol é para aquecer. O sol é para aquecer, o ar para respirar. Mas também há coisas que são para chupar. Eu dou tão reboçado, chupa, chupa. É bom e açucarado, chupa, chupa. Se gostas de um corneto, chupa, chupa. Eu até me derreto, chupa, chupa. Eu dou tão reboçado, chupa, chupa. É bom e açucarado, chupa, chupa. Se gostas de um corneto, chupa, chupa. Eu até me derreto, chupa, chupa. Não sabias, fiques a saber. A cama é para dormir, os olhos são para ver. Os olhos são para ver e o beijo para se dar. Mas também há coisas que são para chupar. Eu dou-te um reboçado, chupa, chupa. É bom e açucarado, chupa, chupa. Se gostas de um corneto, chupa, chupa. Eu até me derreto, chupa, chupa. Eu dou-te um reboçado, chupa, chupa. É bom e açucarado, chupa, chupa. Se gostas de um corneto, chupa, chupa. Eu até me derreto, chupa, chupa. Receio era na noite engravidar. Queima atrás de queima, ela andava tranquila, pois não conhecia o ato, ai de chupar uma pílula. Se não queres engravidar, chupa uma pílula. Se não queres engravidar, chupa uma pílula. Se não queres engravidar, chupa uma pílula. Se não queres engravidar, chupa uma pílula. Foi então ao hospital, a uma consulta que marcou. O doutor tratou dela e a pílula dele receitou. Ficou tudo resolvido numa consulta divertida. E assim esta menina chupa uma pílula toda a vida. Se não queres engravidar, chupa uma pílula. Se não queres engravidar, chupa uma pílula. Se não queres engravidar, chupa uma pílula. Se não queres engravidar, chupa uma pílula. Mas o seu maior receio era na noite engravidar. Queima atrás de queima, ela andava tranquila, pois não conhecia o ato, ai de chupar uma pílula. Se não queres engravidar, chupa uma pílula. Se não queres engravidar, chupa uma pílula. Se não queres engravidar, chupa uma pílula. Se não queres engravidar, chupa uma pílula. Canal 2 da Antena Web. Vem meu amor, vem provar o que é bom. Bolo do Caco é tradição. Sempre cantinho, manteiga e alho. Só o cheirinho eu já

Apanha essa mulher, ela é ladra que roubou meu coração.